movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento, julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento, julgamento. A palavra, um movimento, um momento, uma ideia, um instante. Mudou a vida daquele em diante. Palavras de ordem, mudança e esperança. Poder suficiente pra fazer barulho, subverter o mundo, pregar o conflito. Poder que transtorna, rompe grilhões, mobiliza multidões em todas as direções. Um mal impensável, ainda pouco realizável. Mudar o curso, inverter o fluxo, fazer jus à existência, ideia. Acima de classe, credo ou cor, que prevaleça o amor. Antítese do horror que nos assola. Sou a vontade, não consola, vá forra. Espalha a palavra onde for necessário, do poder do martelo. Sou signatário, vou construindo pontes. União é a fonte, o ideal vai além, pro coletivo, pro bem. Estamos em também, completando o ciclo aqui. Julgamento agora e sempre. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento, julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento, julgamento. Leva pro posto tempo na palavra, no verso e no pensamento. Eu faço história a cada passo, a cada movimento. Anos passam e me torno um novo homem. Coragem, vontade pra ultrapassar o horizonte. Além dele, o que se esconde? A pergunta, quem me responde? Eu almejo sempre a vitória nessa curta ou longa trajetória. Pessoas diferentes com propósito singular. Mudar o mundo através da música. Me diga o que te guia, me diga. É que você confia no que se apoia, de onde vem a tal sabedoria. Palavra escrita na fé ou na subversão. Depois do caos, sou discurso e tenho munição. Atenção para o próximo movimento. Diga, julgamento. É o que me apoia no momento, não. Não sou melodramático, sou pragmático. A verdade que me guia para não ficar distático. Vocabulário certo, palavra bem usada. Julgamento, julgamento. Vocabulário certo, palavra bem usada. Consciência pra reportar o mundo. A injustiça combatida, mais que tudo, demonstração de atitude. O gueto não é mudo, a voz chega quebrando o silêncio absoluto. Uma ideia surge o nome de protesto. Quem tem fome é só chamar os loucos que não temo o microfone. Ricardo HD, Roger Def, voz com malo. Responsabilidade, irmão, quando eu falar mais alto. De mim é simplesmente tudo que vi e vejo. Dura a realidade, a extensão daquilo que vivo. É violento, muitas vezes alguém chora. Chora. Longe de ser uma de rosa, faço rap porque penso, tem essência e fundamento. Antes de abrir a boca, eu penso no que já sofremos. Aqui soa sem medo, com vontade, por um peso. Não vê como do vazio quando eu falo julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento.